Eu ganhei jogos de diversão, começando a sua 264ª edição para falar sobre gêneros, caralho, sério, gêneros dos jogos ao longo da história de diversão. O que, que foi isso, cara? Pra quem não... Mistério. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilato. Foda-se. Corroda-se. Senta no meu pau, acomoda-se. O Senhor da Eternidade. A palavra correta não é gênero, é genre. Nossa. Cara, amigo meu viveu um ano na França e ele não usou bidê. O meu conceito de francês mudou completamente. Peraí, seu amigo Von Fritz. Mas fala John. Seu amigo Von Fritz não quer dizer nada. Não, só quer dizer que ele é um bunda suja. Ah, então bom. É, bunda suja de fato não usa bidê. É um bom ponto. O Daigo! É, notem como o nosso host não está confiante no tema de hoje. Nunca estou, essa é a verdade. Porra! Esse é seu segredo, né, cara? E o Killerazos? Eu nunca vi o Senhor da Eternidade bêbado, mas... Qual que é a sua fixação em ver o Castro bêbado? Quer comer ele? Eu também não entendi. Caraca, que delícia, é um novo meme, cara. Novo meme. Eu tô vendo o meme, quero comer o Castro. Novo meme. Caralho, gente. Caralho, tenho fixação sexual pelo Senhor da Eternidade. Novo e meme. Nessa semana vamos entender ao longo da história como que os gêneros dos jogos foram sendo criados e adaptados. Vamos tentar acompanhar todas as transformações e quando as coisas começaram a fazer sucesso, deixaram de fazer sucesso, quando novos gêneros foram inventados, criados e descontinuados. Tudo isso muito mais depois do Ximenes. Cara, nenhum gênero foi descontinuado. Nenhum gênero foi descontinuado? Cara, falaremos sobre isso. Pra quem você tira o chapéu, é? Atenção, seus renegados que não mandam e-mails. Graças a não graças a vocês, esta é a leitura de e-mails do Baixo Frente. Eu sou com esse programa. Eu gosto de jogos. Edição 264. Ao meu lado, só o Senhor da Eternidade, que também não aprova o que vocês vêm fazendo. Cara, eu acho que se continuar assim, a gente vai ter que voltar às antigas e começar a gravar e-mails fantasia. Porra, da hora, vamos inventar cartas. Mas sem mais delongas, vamos começar com o e-mail do seu. Sim. Olá, Silver aqui. Você deve ter notado a nossa animação. Estou mais mandando este e-mail porque vocês pediram e-mail. Olha aí. Pelo menos ele. Pelo menos com ele a gente pode contar. É, enfim, podem me xingar à vontade. Eu a participação do. É, claro que podemos. Não é necessário permissão. A participação do Dash neste cast foi quase que nula, hein? Se ele falou 50 palavras, foi o máximo e 20 delas foi só o jabá dele. Pera, qual foi o podcast que o Dash participou? Toda semana passada de Transmídia. Eu nem fiquei sabendo dessa porra desse podcast. Você pediu pra cagar e saiu. Acho que você estava vendo filmes. Ah, tá, pode crer. Eu tava no... Caralho, era o filme do Mel Gibson, eu acho. Era, não era o John Wick, não? Ah, não, pode ser o John Wick. Eu achei que você não ia interessar naquele no Mel Gibson, não. Eu mesmo achei ele meio bunda. Eu não me interessei não, mas eu acabei vendo e até que eu gostei. Ele é bem filmado, mas o boneco lá do ex-Homem-Aranha é o boneco mais chato do universo. Ah, ele tá ok. Ele é meio babaquinho, mas o personagem é meio babaquinho. É, não foi culpa dele. Ah. Aliás, foi culpa dele, sim, que juntou mas dois negros tronchos. O legal não é o personagem em si, mas o que o personagem faz e como ele afeta as outras pessoas. É, isso é. Tipo, é a Poliana no meio da guerra. Exatamente. Sobre o que vocês falaram aí, que um dos participantes comprou os três Fire Emblem Fates, foi mais culpa dele mesmo, pois eu tinha dito pra ele comprar um, o outro eu comprava e o terceiro ia pro esquecimento. Como assim? Você vai fazer pacto de comprar negócio com o Pedrinho, que agora nem conhece cara direito? Bom, sei lá, foda-se. É, essas pessoas que se vejam aí com esse favor sexual que estão fazendo pro outro. Só que ele ficou tão viciado que comprou os três e nem falou nada. Dinheiro, né? É, o cara é rico, deixa aí. Ele ganha o próprio dinheiro e faz o que ele quiser. Se quiser enfiar no cu, rasgar. Lambei o dinheiro. Igual o povo que lambe cartucho de Switch mesmo, porque diz que não tem pra lamber. Em travesti. Em travesti. Daigo, você tá velho, hein? Porra! Nem revelou sua idade nesse cast. Não, minha idade é segredo pra alguém? É, também não entendi. Todo mundo sabe que eu tenho 35. Porra, o Daigo tá aí, tipo... Cara, não sei, nem um exemplo de coisas que existiam quando o Daigo nasceu. Tipo, sei lá, era cruzado novo, a moeda. Videocassetes. Videocassetes. Videocassete, ele ouvia o Walkman na rua. É, desenho. Cara, até eu já ouvi o Walkman da minha época. É, o Walkman é da hora. Na minha época tava tipo. Quem é que é o grande lance do. Na minha época tava começando o Discman. Era tipo a novidade máxima do universo. E durou tipo, sei lá, uns 2 anos aquela merda só, né? Aqui, né? Porque lá fora o troço bombou de maneiras insanas. Bombou aqui também, só que foi um boom ridículo e depois faleceu. Porque, cara, se você pensar, quanto tempo durou esse CD aqui no mundo? Tipo, 10 ainda anos? Dura. Não, ainda dura. Ainda dura. Vai se fuder, Daigo. Ué, de música é só CD, parceiro. Vai se fuder, Daigo. Só quem tem, sei lá, carro e é filho da puta e não comprou um tocador de MP3 e ouve o CD até hoje. Não, cara, de música ainda é CD. Vinil voltou. Não, você tá falando merda. Ninguém compra CD. Tô falando de música, não tô falando de show. Eu sei que você tá falando de música, caralho. Ninguém compra CD mais. É uma parada que tá quase morta já. Eu compro. Ó, porque você é velho, aí você compra coisa de velho. Eu não. Eu prefiro desse jeito. Eu gosto do teu disco ali, eu gosto da caixinha. Entendi. Você que é que nem o Chicão, velho. Não, ele faz isso com o jogo. É, o jogo não tem problema de baixar ele online, não. Entendi. Deixa eu ver. Aí a vida tá aí, né, meu fé? Que porra de expressão é? A vida tá aí. Tá aí, né? É como se ela não tivesse, né? Nós estamos onde? Na Matrix, porra. Quem dera. Há teorias. Porra. Eu não consigo acreditar nisso, não. Senão seria todo mundo mais feliz. Não seria uma merda pro geral, não. Muito boa a sua resenha de filmes. Muito obrigado. Espero que continue escrevendo. É só rolar a cabine que eu tô lá. Estaremos no aguardo do seu livro de porrada. Um dia sai. Um dia sai. Tá, sim, bota o pé. Faz um crowd. Faz um crowd, foda-se. Crowd, foda-se. Só pra complementar. Livro da Maísa. Autobiografia da zoeira, hein? Tem nem 13 anos essa porra, eu acho. E já tá fazendo autobiografia. Imagina com 15. Cara, ela já tá quase ficando comigo. Quer dizer, ela já tá comigo. Eu tô falando que ela tá quase ficando legalmente comigo. Não, isso é. Ah, aquela outra lá que fazia Maria Joaquina tá bem mais evoluída que ela. Ah, com certeza. Mas até aí ainda é uma criança e não fazemos isso. Não trabalhamos com isso. Não somos loop infinito. Pois é. Não somos criminosos. Que fique bem claro. Vamos ver o próximo. Agora nosso próximo amigo Lone Player. Outro ouvinte muito bem quisto aqui pelos leitores de e-mails. Ele nos diz: olá, amigos Douglas e Pedro. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos bem. Lone Player escrevendo aqui. Quantas leituras de e-mail? Foda-se. Justo. O quadro passou a ser interessante a partir do momento que a dupla Douglas Young e Pedro Castro assumiram. Olha o crédito. Eita, nós, hein? Olha o crédito. Quando a leitura infla com a presença de outros senhores, volta a ser uma merda. Cara, é porque a coisa tende ao caos quando tem muita gente. Geralmente é assim. Sim, e demora mais. Pois é. E também da última vez também só tinha, sei lá, 2 e-mails também, né? Tinha, mas aí tinha 6 pessoas. Vocês reclamam, mas a culpa é de vocês, seus cuzões. Se vocês tivessem mandado e-mail pra caralho, a gente ia fazer render. Mandem mais e-mails, caralho. É de graça. Escrevam-nos. Você não tem que pagar a postagem pro correio, caralho. É só enviar na merda do e-mail. Imagina se a gente fosse receber carta. Caralho, sério, bora depois fazer o endereço pra ele mandar carta pra gente, vai ser foda. Todo mundo vai mandar com certeza. Caixa postal. Com certeza. Vou mandar cartas pra gente. Caixa postal é tranquilo, acho que nem tem que pagar pra fazer. Enfim, manda um e-mail, seus cuzões. A gente trabalha de graça. O mínimo que vocês podem fazer é mandar uma porra do e-mail pra divertir a gente, caralho. Enfim, quanto ao episódio, perdi as esperanças quando disseram Mass Effect é um bom Tenshin dia porque é parecido com Star Wars. Quem falou isso, cara? Eu não faço ideia, mas eu sei que não fui eu porque eu não considero. Cara, eu queria ter participado desse podcast, cara, deve ter sido sensacional. Pensando bem, só o fato de ter Mass Effect e bom na mesma sentença já é desanimador. Esse cara é dos meus. É que menino? Que desiludido? A gente moldou a personalidade do Longplay até certo ponto, né? Uhum. Nós cinzelamos o espírito sim, dele. Sim, sim. Ele era tipo uma joia... Como é que chama? Uma joia bruta? Uma joia bruta, exatamente. Aí nós metemos ali o cinzel. Exatamente. Depois disseram que os bonecos e souvenir também fazem parte do Transmídia. Bom, fazem, tá certo. Tá certo, mas não fazem. Pega um amiibo, por exemplo. Quanto a Yowamushi no pedal? É sem esse nó no meio. É Yowamushi pedal só. Entendi. A bicicleta não é da... É tipo um tokusatsu do Bicicleta Man? Não. É um anime do moleque que queria entrar pro clube de anime e mangá e acaba entrando pro clube de ciclismo. Entendi. Bom, parece bom. A bicicleta não é da mãe nem da irmã do Onuda. Até porque ele não tem irmã. Foda-se. A bicicleta é dele, pois ganhou de presente quando entrou na quarta série. Justo. É, só que ele tem uma CCzinha, tá ligado? Com CC de flor na frente e o cacete. Top demais. Não, CCzinha, tipo aquela da Calan antiga, que era a bicicleta diga de menina. Tá ligado. É bom que dá pra você botar o material escolar. O termo bicicleta da mamãe é utilizado apenas para definir o modelo da bicicleta. Muito justo. Me irrita essa nova tendência de desenhos esportivos onde fica uma temporada inteira para contar os eventos de uma corrida ou de um jogo de vôlei. Cara, isso não é uma nova tendência, isso existe desde que eu nasci. Só que agora demora mais. No caso que ele citou de jogo de vôlei, o Haikyuu, que tipo, são 10 episódios pra um jogo, praticamente. Mas já tinha anime de vôlei antigamente, não tinha? Já, mas era mais rápido. Basquete, vôlei, tênis. Ele diz é da demora da narrativa sair, sacou? Ah, mas isso é uma tendência de anime, sempre foi assim, caralho. Você fica lá, porra, mas os olhando pra cara do Pisa 40 minutos. Tipo, entendi. É, tipo, acaba um jogo em 3 episódios. Os Super Campeões é assim, de vez em quando acaba em 1. Sim, se for um jogo merda, né? Não, tem até 4 jogos importantes onde eles só apanham, tipo, sei lá, Nankatsu toma sova de algum time mais forte, eles ficam um episódio, eles ficam metade do episódio jogando, perdem, e o resto do episódio é só eles, pô, perdemos aí, cara, que merda. Sim, e as consequências psicológicas da demora. É. Enfim, por outro lado, os personagens de Iwamushi são bem legais, duvido. Principalmente o Akira Midazushi de Kyoto. Tá bom. É, o arco de Kyoto é o que eles vão fazer uma corrida lá e Daigo, você, como é que você tem tempo pra assistir todas essas merdas, cara? E o Amor de Pedra é bem curto, é 20 minutos. Eu não, posso assistir não, enquanto eu tô na privada. Pra assistir todas essas merdas, qualquer anime de bosta que um desses filha da puta levanta, tu fala, pô, já vi. Ah não, o arco de Kyoto é bom. É. Não é que ele é bom, é que ele é o menos arrastadinho. Você sabe específicos, ou seja, você assiste a porra da série inteira e você conhece absolutamente todos os tokusatsus, desde de Ultraman até, sei lá, que bosta tem hoje em dia. Bom, eu já passei muito tempo vendo Nacional eles. Kid. Não, Nacional Kid eu só vi até metade quando era moleque e nunca tive vontade de ver de novo. Tá aí, o Daigo é velho porque ele via Nacional Kid na época dele. É, eu via na reprise dos anos 90. Que pariu. Eles colorizaram parte dos episódios e parte não. Conselho da semana, coma merda. Um bom conselho. Ah, come merda! Bom. Eu tô lembrando daquele vilão do Bad Boys 2 lá, o cubano zoado, que claramente não é cubano. Não me lembro nada de Bad Boys 2. Pô, você não lembra nem deles atravessando a favela e já chegando em Guantánamo? Cara, não lembro nada. Eu lembro que tem o Will Smith e o Martin Lawrence. Sim. Essa é a única coisa que eu lembro. Do primeiro você lembra alguma coisa, pelo menos? Nada, cara, nada. Não, mas é que era isso. Bom. Eu lembro que era muito bom, mas eu não lembro nada. É, da época que o Michael Bay conseguia colocar ali algum conteúdo entre as explosões. Pois é. Bad Boys 2 nem tem explosão. Ah, Bad Boys 1 nem tem explosão direito. O 2 tem pra caralho. Mas imagina, os caras estão fugindo dos traficantes cubanos, aí eles atravessam uma favela e aí eles já chegam em Guantánamo. Clássico. 10 minutos. Seria o quê? Sei lá, de Havana até Guantánamo deve ser o quê? Uns milhões de quilômetros? É muita coisa. Lá na casa do caralho? Essa é a licença do foda-se, a famosa licença do foda-se. Porra, a licença do foda-se mesmo, porque na frente de Guantánamo, na versão deles, tem um campo minado. Caralho. É segurança máxima mesmo, né? Aham, nem eles podem sair. Pai. Ai, tá bom. Vamos para a moral da semana. A moral da semana é: não pise em campos minados. Cara, é importante não pisar em campos minados. Tanto física quanto metaforicamente. Costuma ser fatal e tal. É, você vai se ferrar tanto física quanto metaforicamente de novo, certo? Os dois negócios. Não pise em campos minados. Não entre numa situação que você sabe que é uma furada. É um bom conselho. É bonito, né? Porque isso rola muito. Você sente assim, cara, você vai dar merda, mas você faz anyway. É, tipo, é o orgulho besta fazendo você não, um você trabalho. Não ouve seus próprios instintos. Isso é um erro. É aquele negócio de orgulho idiota de ser humano, que todo mundo é propenso a isso. Mais homem, porque nós somos burros. Ego gigante. É, porque a gente tem um ego gigante, a gente é retardado mental, tipo, programado pela natureza pra ser retardado mental e correr riscos desnecessários. A ser tapado. Sim. Enfim. É a nossa sina. É o nosso destino como raça. Nós vamos se fuder por coisas que nós mesmos fizemos. E com esta bela mensagem apocalíptica, nós deixamos vocês com o programa de hoje e logo mais tem mais e kabum! E manda e-mails. É, manda e-mail aí, ô porra! Pra nós explode seu futuro. Meus amigos, eu tava pensando hoje, tava no trabalho, cheio de coisa pra fazer, fudido, mas eu falei, quer saber? Vou dar uma barrigada. Aí eu fui dar uma barrigada. Aquele clássica cagada remunerada que todo mundo bem conhece. Cagada remunerada é um clássico. Eu fui despedido por essa afirmação, tá? Mentira, viado. Sério? Sério. Foi despedido porque tava cagando? Peraí, pela cagada. O cara chegou na frente de todo mundo e falou: vou dar aquela cagada remunerada. No dia seguinte tava lá o aviso prévio de um dia dele. Então ele não foi despedido pela cagada, ele foi despedido pela insolência. Ele foi despedido pela soma das cagadas que ele cometeu ao longo dos anos. Essa tendo sido apenas a sacramentadora de todas elas. Essa deve ter sido só a pá de cal. Já contei do nosso amigo que dava cagada remunerada com DS, né? O que trabalhava num banco e tal, né? Clássico. Ele ainda faz isso, cara. É sensacional. E ninguém demite ele porque ele é o melhor. Ele fica tipo 40 minutos cagando. Cara, ele é bom, né? 40 Daigo. Minutos ele em, é tipo em cada cagando. Turno. Ele é tipo o Daigo cagando, só que ele leva o DS e Pokémon. E ninguém demite ele porque ele é o melhor naquilo que ele faz. Seja cagar, jogar Pokémon ou desenvolver código. E aí, gente, ele tá lá, 30 peraí, anos. Mas ele ainda tá no banco? Tá, ainda tá lá. Tá lá. Ele transforma fezes Daigo... em códigos. No dia que eu descobri que o Daigo era o Flash Cargos Reverso, moleque. Ele é o Flash Cargos Reverso. Meu universo do baixo frente soco de vilões e heróis foi tinha muito escondido. Tinha que ver quando eu morava em Caxias ainda, que a casa tinha dois banheiros, e aí não bate aquela culpa, né? Do tipo, eu tô ocupando ou um banheiro. Cara, moleque, eu falava, Daigo, pode usar esse banheiro aí, mano. Fica à vontade. E aí, caralho, Daigo voltava falando da DC inteira do mês, cara. Daigo, como é que é cagar na casa do sogrão? Eu nunca namorei o tempo bastante pra cagar na casa de namoradas. Boa resposta. Não, mas ele certamente ele caga mais devagar quando ele caga, tipo, em outro lugar, não? Não, muito pelo contrário, eu cago mais rápido. É, não é não, legal você, não, ficar não, no banheiro você de outra mais pessoa. Rápido quando você tá no... na casa dos outros. Não, e o senhor eternidade deve ser muito foda, porque o sogrão dele deve achar assim, caralho, esse moleque não caga, só mija. Porque é muito veloz. É muito rápido, né, cara? Tô fazendo uma autoanálise aqui, construtiva. Eu acho que eu nunca caguei em casa de sogro, só de sogra. Foi uma autoanálise aqui. Mas aí é uma desconstrução da família tradicional. É uma desconstrução da família tradicional. Eu só queria dizer que eu tenho um ex-sogro sacerdote, tá? Padre. Isso, tipo, apenas isso, segue o programa agora. Vamos falar do assunto. Ele é tipo, bom, ninguém nasce padre, né? Ninguém nasce padre. Olha aí, o Castro, muito bom. Amigos, tava cagando. Aí tem aquele momento na sua cagada remunerada que você tá, tipo, acabou de fazer todo o esforço que você tinha, tem um pouquinho pra sair, mas precisa descansar, né? Então você dá aquele... Beleza, vamos fazer, marcar uns 5 aqui pra eu ir pro round 2. E aí eu comecei a pensar sobre o tema de hoje. E uma questão pairou sobre minha cabeça. Nos primórdios, no Atari... Esses tempos mais primórdios. Nos videogames mais antigos, a gente tinha gênero de jogo? Acho que não. Se você for pensar em anos 60, 70, vamos sem perda de generalidade, estabelecer um primeiro jogo digital. Pega aquele Tênis para Dois, tá? Esporte. Caguei. O gênero dele é jogo digital. Pongzinho. Porque ele não tem... É, Pong, porque Pong, se não existia Pong ainda. Assim, tô pensando aqui, não tem comparação. Não tem comparação, mas olha só. Esses jogos que são muito caracterizados e hoje, de modo geral, são chamados de arcade, por mais que eles tenham objetivos e mecânicas e jogabilidades diferentes, eles podem ser descritos por uma característica comum que é primeiro, de ter pouco recurso. Aí você pode pegar o Pong, evoluído que o Steve Jobs e o Wozniak fizeram pra Atari, o Breakout. Sabe a história desse jogo, por sinal? Qualquer história do Steve Jobs, né? Chegaram pra ele e falaram: você consegue fazer um Pong barato? Ele falou: consigo. Aí ele foi pra casa pensando nisso e falou: caralho, eu não sei fazer. Aí ele foi na garagem do Wozniak e falou: meu irmão, você sabe fazer. Eu te dou o meu salário se você fizer. Aí o Wozniak fez, ele deu o salário pro Wozniak. Ele subcontratou, basicamente. Isso, ele deu o salário dele inteiro pro Wozniak. A única coisa que ele não falou pro Wozniak é que ele também receberia um bônus se algumas metas fossem cumpridas, e isso ele não deu pro Wozniak. Mas enfim, aí até aí justo. Steve Jobs, né? O que hoje já é feito com os indianos, né? Foi um outsourcing de leve, né? Só que ele fez um outsourcing de um cara que, ao contrário dele, sabia realmente fazer as coisas. O Bill Gates foi mais sinistro, né? O Bill Gates chegou lá e falou: é IBM, tu quer um sistema operacional que é o DOS? Não existia nada na Microsoft. Ele falou: Beleza, então, eu tenho o seu sistema operacional. Eu vou te arranjar, mas eu só trago amanhã. Te vendo por 1 milhão. Aí foi e comprou num cara por 10 mil. É. Te vendeu por 1 milhão. Aí ele falou, viado, tu tem um sistema operacional que tu fez aí? Tem. Aí, te dou 10 mil nele. O cara, caralho, viado, 10 mil! Óbvio. Aí ele esse, vendeu por 500. Esse cara até hoje deve comentar, a família dele deve comentar na porra da... Só deve ter Linux na família desse cara, deve ser proibido o Windows lá. Tá no jantar de família, todo mundo feliz, então de repente alguém fala, não, mas o filho da puta vendeu aquela merda com as coisas de banana, que... né? Aí mas então, climão. Esses jogos, e aí você pode botar na conta, Pac-Man, Donkey Kong, etc. Eles são muito caracterizados por terem uma tela, e esta uma tela muda, às vezes, de formato, tem um rearranjo dos elementos que compõem o jogo. O labirinto do Pac-Man mundo muda um pouco, a horda dos inimigos, dos fantasminhas, muda o algoritmo conforme você avança no jogo. O Tetris, você muda o algoritmo em velocidade, em frequência daquelas peças que são mais matadoras do jogo. O Donkey Kong rearranja como as ladeiras estão dispostas e a frequência dos barris, mas são jogos ainda que têm elementos de jogo, tanto em mecânica e a soma das mecânicas, né, que é a jogabilidade, limitados por tecnologia e por forma de apresentação, que é você ter que ser um papa-ficha. Uhum. Quando os jogos vão para nossas casas, década de 80, portanto, os computadores familiares, como então se dizia, você começa, primeiro, pelo avanço... Saúde. Você começa, primeiro, pelo avanço tecnológico, segundo, pelas possibilidades que surgem do fato de você não estar mais precisando de roubar fichas do cara, de construir jogos de outras formas. E aí você começa a ter o chamado jogo de plataforma, por exemplo, que é o grande gênero do 8-bits, por exemplo. Eu penso um pouquinho diferente. Eu entendo essa questão que você está falando dos arcades e como você tem papa ficha, mas eu vejo muito que isso vinha de um mercado muito raiz, muito roots. Não tinha nada definido ainda, então as pessoas só faziam coisas no foda-se. Era um mercado que estava engatinhando ainda. A partir do momento em que isso se tornou muito popular e aí começaram a fazer mais jogos, porque o Atari, bem ou mal, ele também não tinha esse conceito de papa ficha. Era você jogar ali, fazer um score e ponto, acabou. Mas quando você mudou aí realmente no 8-bit a ideia dos jogos e tornou essa comercialização um pouco mais um pouco melhor, porque antigamente a gente tinha um monte de jogo feito de qualquer jeito, entrando no mercado, sendo enfiado igual abaixo todo mundo, até que deu a quebra fudida de 83. Aí os videogames foram pra casa do caralho, o nego falou, fudeu, não dá pra ter essa porra. Aí os japoneses falaram, não, dá pra fazer os videogames sim. É que vamos o Japão não foi afetado por esse crash. Aí eles falavam, vamos pensar nos joguinhos maneiros, nas coisas mais legais. E começaram a fazer jogos bem diversificados. Eu arrisco dizer que, óbvio, comparado com a época do Atari, os 8-bits já trouxeram uma boa diversificação nos gêneros de jogos. Com certeza. Né? E aí sim, eu acho que a gente consegue... Mas ainda definir assim, nascimento de gêneros. Mas ainda assim era uma transposição do que você tinha do arcade, principalmente porque era a galera que tava fazendo aquelas máquinas. O pessoal da Konami, que fazia os shmups lá de arcade, fazia um ou outro platformer também. E aí quando eles foram pro mercado doméstico dos consoles, eles não tinham muita ideia de como mudar isso, né? Era aquela coisa da experimentação que você tava falando. Quando você pega o Contra de arcade, o Contra de console, não tem muita diferença, eles são jogos de dificuldade elevadíssima, assim como os shmups, porque eram simplesmente transposições. Mas pensa comigo, antigamente você fazia jogo porque era um jogo, era um score lá que tava e você tinha um conjunto de mecânicas ali que você jogava pelo score. Você não conseguia definir um tipo de jogo ali. Pac-Man era... qualquer merda daquela época. Essa parte de tipo de jogo, aliás, eu tava numa discussão agora no Facebook com o meu grande amigo Igor Esperanza. Igor. Porra, foi o criador do Tower. Uh-huh. Caraca, agora é foda. Warlock Tower. E ele, a gente tava discutindo lá um artigo que postaram falando. Desculpa, sobre... rapidinho, Baer, deixa eu dar uma opinião aqui. Não é bom, não. É sensacional. Todos deveriam jogar. Warlock Tower está no Steam. Adquira já sua cópia. Se eu não me engano, para celular também, né? A Android. Acho que. Não sei. Eu comprei no Steam. A gente tava discutindo um artigo lá sobre grandes marcos do game design e um dos pontos que estava sendo discutido pelo Ximenes e por ele era justamente também essa parte da taxonomia de jogadores e de jogos. E foi aquela coisa assim, eu falando assim, taxonomia de jogadores do Bartle, por exemplo, o cara fez porque servia pro jogo dele. E é uma parte que o nego vira o nariz porque tenta aplicar isso pros outros jogos que não fazem sentido. A mesma coisa, o gênero de jogo. Quando você fala de gênero de jogo, a quem está servindo essa classificação? Essa classificação toda que é dada pelas revistas, a categorização dos jogos, é uma coisa forçada, não é uma coisa natural que surge ali. Você percebe, isso aqui é um jogo de sítio. Mas, eu não sei exatamente como é que era o processo. Tipo, talvez fosse forçado, eles só tinham que botar o nome, eles botavam. Mas eu imagino como tipo, uma coisa meio natural, do cara meio que percebendo o que tem naquele jogo que ele gosta, sabe qual é? Aí ele vai percebendo exatamente as mecânicas semelhantes entre um jogo e o outro, e aí ele categoriza em relação àquele atributo, entendeu? Isso vem tudo do processo de comercialização dos jogos. Como você consegue estabelecer um mercado de videogame. Antigamente aquilo era lá caralho. Todo mundo queria fazer um jogo pra promover um filme, pra promover a Veia Quaker que tava saindo, ou o novo sanduíche do McDonald's. Qualquer merda, você fazer um joguinho. Mas que comercialização é consumo de modo geral, né? Vai acima do nível de comércio e chega no nível de consumo. É. Produtar. Eu acho que é a melhor palavra. Produtar. Que coisa. Você transformar jogo num produto. Você devia ter feito engenharia de produção. Você qualifica ele pra inventar palavra? Acho que é bem por aí. E produtar existe palavra. Existe, eu não tô falando que não existe. Eu só tô falando que é o seguinte: você devia ter feito engenharia de produção. Mas não sei se é um vocábulo do léxico gramatical da língua portuguesa. Alguém inventou essa merda. Mas e alguém usa. Tá usando. E a língua é feita pelo povo, tá? E eu agora sou uma pessoa muito mais. Que aceita muito mais as mudanças do que já foi outrora. Quem quiser falar muitos anos atrás também, eu quero mais é que se foda. Você passou a sua mensagem. Eu vou ter ódio de você por dentro. Ah, enfia o pleonasmo no rabo também. O rabo é dele. Ele enfia o pleonasmo atrás, onde ele quiser também. Então, prosopopeias da vida. Mas esse mercado de consumo que surge com revistas, etc., ele é um mercado já formado, provavelmente já anos 80, final de anos 80. Muito provavelmente você, com arcades e com pinballs, não consegue ainda formar um mercado de consumo desse a ponto de começar a ter mídia especializada. Mas aí agora sim, também não tem dados. Arcade simples, né? Não tô falando pra ninguém pensar em arcade de jogo de luta, ou aqueles fliperamas clássicos que a gente conheceu na nossa infância. Vamos pensar naqueles anteriores. Arcades bem mais old schools, assim, de pinball pra baixo. Pinball pra baixo e assim, coisas bem rústicas, tipo Pac-Man, coisas assim. Eu até acho que, fazendo inclusive uma autocrítica, eu não expliquei pra vocês direito a ideia do tema, mas foda-se, é bem esse foda-se mesmo que a gente tá falando aqui. Eu fui tentar fazer aquele meme do me acompanha aqui fulano e mandando imagens bonitas pra ilustrar o que eu queria dizer, porque se você for pensar, primeiro vem aquela discussão filosófica, né? O que é um jogo? Assim como o que é um homem? Um jogo é só uma pilha de mecânicas que falam entre si e compõem aquilo que a gente fundamentalmente chama de jogabilidade. É, até aquela tirinha que ficou famosa, a galera compartilhou muito ano passado, que era de uma arma. É um podcast. Jogabilidade é um outro site. Jogabilidade.de, você vai entrar lá, toda semana eles lançam um. Esse não sei foi quantos... aquele que nego deu um esporro na gente porque alguém no e-mail falou que era uma bosta? Você falou que é uma bosta, o seu não, palhaço. Eu não falei que é uma bosta, eu nunca ouvi, foi o cara no e-mail que falou, você... eu só falei, deve ser. Não, olha só, você não falou que era uma bosta, você realmente não falou que era uma bosta, mas foi assim. Foi até no podcast Overwatch, o maluco comentou e falou: nunca mais vou ouvir o Baixo Frente Soco, nunca mais eu vou ouvir. Nunca mais Baixo Frente Soco! É DDD, inclusive, o nick do cara, ele deu um esporro lá embasado. Eu entendi o lado dele, mas ele não entendeu o que o Senhor da Eternidade quis dizer. Não, ele não entendeu, foda-se que a gente é, né? Mas não. O Senhor da Eternidade, ele realmente não sabia o que era. E vocês têm que ter o seguinte: acho que eu deixei claro isso, que eu nunca tinha ouvido. Eu acho que você deve ter deixado também. Ele leu assim: o jogabilidade. Aí o Castro leu: que porra é essa? Tipo, não sei o que é. Aquela galera que só lê então, a manchete assim, da notícia também. Senhor da Eternidade de jogabilidade é uma bosta. Aí você vai ver o áudio inteiro: jogabilidade, que bosta é essa? Não sei o que é. Tipo, poderia ser sobre qualquer coisa, né? Mas aí pegou pra Cristo, mas enfim. É, pô, já até gravei podcast com um dos caras lá, na época, quando tava sem Baixo Frio de Soco na época. É muito bom, escutem lá, o último que eu ouvi era de Mega Man X4. Mas enfim, o Jogabilidade realmente é outro podcast aí. Mas, por exemplo, o que a tirinha do cara falava, né? Isso aqui é uma arma. Uma arma é uma mecânica. E o pulo do Mario é uma mecânica, e você andar com o Mario é outra mecânica. E o conjunto dessas mecânicas e a interação entre elas gera o que você tipicamente chama de jogabilidade. E isso, geralmente, é o que monta toda a experiência do jogo, que é uma das definições de jogo, se você for pegar todos esses 300 livros sobre game design, tipo, tem um aqui na minha frente, ó. The Art of Game Design. É um, aí tem o outro aqui do Lamotte, Sword and Circuitry, que são os apoios do meu monitor hoje em dia. Jesse Shell, nesse Art of Game Design, Jesse Shell, ele fala no capítulo 4, página 42. Versículo 12. Versículo 12. Levíticos 22, 14. E os porcos que têm a pata côncava e ruminam, deles não comereis. Ele fala sobre a tétrade elementar, que é o conjunto das mecânicas, história, tecnologia que você usa para fazer o jogo e a estética do jogo que definem o seu jogo. É interessante notar que como isso está relacionado também com aquele framework MDA do mecânica, dinâmica e estética. Estética aqui não como aparência, mas como a experiência que você está passando para o jogador. Só rapidinho, tá? É MDA porque estética em inglês é com A na frente, tá? É a estética. Antes de eu falar, declaração burro! Fora que MDA é uma outra sigla também. Não tinha essa merda, não? É estética, sei lá, foda-se. Tem MDA também em desenvolvimento de software, que é Model Driven Architecture, só pra não confundir aí se alguém for computeiro aí no meio, tá? Aliás, é uma bosta esse tal de MDA em software, não usem só o de jogos. O de jogos ainda tem outra versão que é um avanço dessa, que acho que considera também a narrativa, Eu ouvi, narrativa? Yeah, Fableware. Caraca, GTA 4, irado. Essa daí é uma boa base pra gente tomar como jogos, né? É um conjunto de mecânicas que tem uma estética e uma história envolvida e tem faz uso de alguma tecnologia. E gera uma experiência. Pode ser pedrinhas ou a última geração de computadores. Eu acho que a palavra que a gente quer encontrar realmente é isso que o Lopes falou, experiência. Quando a gente está falando de gênero, a gente está tentando generalizar a experiência que você tem com o jogo, para que você consiga rapidamente identificar e saber, é isso que eu vou adquirir, é isso que eu vou comprar, é essa experiência que eu quero. Para você falar, é um filme de terror, não gosto. É um RPG japonês, gosto. É uma música nu metal, acho patético. É um pagode, fundo de quintal, terreiro, que eu esqueci a porra do termo lá do Zeca Pagodinho. Acho pica. Partido alto, cara. Partido alto. Você pode argumentar que isso é uma espécie de preconceito. Pode. Porque você rotula todo um gênero baseado em, tipo, poucas experiências que você teve, saca? Sim. Não, depende, não sei se são poucas experiências. Tipo, na verdade, em geral, você tá parcialmente certo. Mas já aconteceu comigo algumas vezes de ter um gênero que eu detesto e pegar um jogo e achar muito divertido. Sim. E isso acontece. Agora, você precisa pelo menos, dada a vasta opção que você tem, organizar a casa pra poder botar isso no mercado. Se eu viro pra você e falo assim, aí, bora assistir o filme Nugget? Nugget. O que, que você vai me perguntar? Cara, eu vou falar que deve ser top, porque Nugget é top. Nugget. Eu não vou me surpreender, porque já fizeram internet o filme, vai sair emoji o filme, compraram direito pra fazer filme e fizeram da Batalha Naval, caralho, foda-se. E estão fazendo o filme do Pica-Pau em CG com humanos, assim como já fizeram com os Smurfs, com os Muppets. É, vai ter o Pica-Pau aí, pô. E com filme. Manda-chuva. E com Manda-chuva. Top então, Cat? Sim. Top e Cat. E é exclusivo só pro Cartoon Network da América Latina. Ó, e vou falar uma parada pra vocês, hein. Popeye entrou em domínio público. Já faz tempo. Aguardem. Não, não tem tanto tempo assim, não. Porra, tem, sei lá, uns 6 anos. Não. É, então qual é o esquema que o Disney faz pro Mickey não virar domínio público mesmo? Ah, chega lá e fala que vai contar sobre os aliens, provavelmente. Pro não, tem um esquema que eles fazem. Tem. É a lei do Mickey. É a lei do Mickey. Que eles conseguem toda hora aí subir o número de anos aí do domínio público. Porque o domínio público nos Estados Unidos, e acho que no Brasil é igual, é baseado no tempo decorrido da morte do criador. Sim, acho que é 60 anos, sei lá. Então Maria, o Walt não morreu, então foda-se. É, pode ser isso também. Pode ser que eles tenham o Disney lá, congelado, né? Biogenia. Ou pode ser que eles tenham feito com que o Mickey passe a ser uma herança de alguma forma. Eu não sei, talvez eles tenham achado alguma... Eles com certeza têm bons advogados, assim. E devem ter achado lá furos na lei pra fazer o Mickey não ser considerado uma propriedade intelectual, ser alguma coisa diferente disso, sei lá. Tem várias manobras bizarras. É. Enfim, cara, tá, o Ike Popeye Batista é farol desde 2009. Desde 2009, farol, todo mundo chiu aí, tá? O Ike Batista também é, deveria ter bons advogados, mesmo assim tá preso. É, o Popeye é desde 2010? 2009. É, então... 2009? Achei que não fosse tanto. A gente esperava mais. Bom, a coisa do rótulo dos jogos, etc. Então, a coisa da experiência, como a gente tá falando aqui desde o começo, é uma das formas de você caracterizar um jogo. E aí você pode pensar em outras, competição, ser melhor do que você é, e fatores que colaboram para isso, além da mecânica e do conjunto das mecânicas e narrativa, etc. Você tem que ter o fator sorte no jogo, né, para nada ser muito extremamente pré-determinístico, embora, enfim, isso facilmente seja traído em alguns jogos eletrônicos hoje em dia, mas... Só pra levantar essa questão de gênero e mercado, que eu acho uma coisa muito curiosa. Na época, na minha mãe, que ela jogava Atari, sei lá qualquer jogo... Sua mãe jogava Atari? Mas a sua mãe não gosta de jogos. Minha mãe não gosta de jogos. Mas naquela época, jogo era tipo um jogo qualquer merda. E as pessoas jogavam jogo. Não jogavam tipo um jogo de ação, jogavam jogo. Jogavam um jogo. Tipo buraco. Tipo buraco. E não tinha esse negócio de gênero. Se você perguntar pra minha mãe, quais são os gêneros de jogos de videogame que existem? Ela vai falar, jogo é jogo, vai se fuder. É tudo jogo. A parte do vai se fuder, eu acredito que tenha sido sua mãe. Mas olha só, isso. Mas isso é um conceito criado justamente para o mercado, para quem tem interesse em cima disso. Mas quem isso não tem a ver. Isso tem a ver com a penetração que a pessoa tem dentro da mídia. Ela, enquanto consumidora, não, você tá falando mídia. Da minha mãe, viado. Para com isso. Tudo bem, então vou refrasear. Beijo aí pra dona Lê. Ó, vou refrasear então, tá? Isso tem muito a ver com a imersão que a pessoa tem dentro daquele mercado de consumo específico, tá? Se você, por exemplo, vou dar um exemplo fácil, tá? Que a gente aqui vai se relacionar. Rhapsody é o quê? A banda, aquela banda Rhapsody, de metal. Rhapsody of Fire. Rhapsody of Fire, agora. Metal melódico. Metal. Folk metal, beleza. Dependendo de pra quem você perguntar, o maluco vai fazer uma cadeia de Markov de 15 níveis pra dar o gênero específico do Rhapsody of Fire dentro do melodic, folk, dragon, epic, fantasy metal. Isso é porque a mente humana é uma coisa incrível. Uma vez que você tem 18 bandas que são rigorosamente iguais, as pessoas começam a achar uma coisa diferenciada. Tipo, o cabelo dele é rosa, então é pink. Você começa a querer diferenciar o Rhapsody of Fire do Dragon Force, tipo, você quer diferenciar, sei lá, o cachorro do lobo. Não basta mais ser a família canino, tá ligado? Caralho, mas eu posso fazer um canis parênteses. Lupus e o outro. Fala aí. Um parênteses muito grande em cima disso. Eu tenho uma teoria, é muito difícil expressar ela em palavras completamente, mas na minha cabeça ela faz muito o sentido. O sistema tecnocientífico informacional. Exato. É caracterizado o metal, por... É um completamente paralelo com o assunto, mas só se você usa esse negócio de metal. O metal, além de ser um mercado de música um pouco mais nerd que os outros, né, um nicho de música um pouco mais nerd. Muito mais. Ele ainda é uma coisa muito usada pra afirmação quando a pessoa é adolescente, na criação de identidade própria. Então as pessoas querem muito ter uma exclusividade do que elas gostam e falar que esse é o meu mundinho. Então acabam criando mais e mais e mais e mais especificações. Cara, mas isso não é só no metal. Não, o punk também é muito assim. O punk também é muito assim. Música eletrônica. Isso. Música eletrônica é bizarro. Não, música eletrônica é tudo música eletrônica, não? Não, porque a sua imersão. não enquanto consumidor neste mercado. Vamos perguntar pro Ludobardo se música eletrônica é tudo música eletrônica. Pra ver o que ele vai falar. Que pariu. Ah, não vai começar um. Vai começar um essay de novo. Tem muita coisa. Tem tipo vapor buceto. É, tem vaporwave, né? É vaporwave o nome. Olha só. Sendo que vaporwave é tipo um hip hop da vida. Porque ele não é só a música. Ele é um conjunto de paradas. E a música é uma das coisas. O vaporwave é o estilo artístico daquele tudo roxo com aquelas letras anos 80. Várias paradas. Hotline Miami. Aquele Far Cry Blue Dragon também. Expansão do 3. E é assim. Blue Dragon não vem como se fosse um cyber. Não, era anos 80. É, mas é vaporwave. É, louco. É vaporwave de todo jeito. Aquele meme do Hacker Man, que é o cara de mullet com aquela letra assim, Hacker Man. É essa parada. Cara, é bizarro. É porque metal pra gente, ou pelo menos a maioria de nós aqui, faz mais sentido você pensar assim, porque você viveu essa porra nos anos 80, na Inglaterra. Não, e tem aquele chart do metal, tipo, você começa, é música boa? Não, no metal. É boa? Então continua. Você entende a letra? Sim. Não. É, sei lá, aí começa death, black thrash, metal, death, fica... thrash, speed, thrash, doom, metal. Essas paradas. É, tipo, já evoluiu que tipo, que nem o Steam, né, cara? Tem tags pro metal. Exato. Tem tags pro metal. E aí o cara quer caracterizar a ponto de chegar no indivíduo. Tipo, que esse é um cachorro da raça Canis, não sei o que lá. Pug, não, esse aqui é o fulaninho, meu cachorro que tá aqui em casa. Ele é único, ele é não binário, ele é desconstruidão e ele é um indivíduo. Ele é bizarro isso, né, cara? Tipo, literalmente acontece isso com um gênero de verdade. Acontece. Mas existem sempre aquelas bandas ou jogos ou filmes, filme bem menos, mas acontece, que são disruptivos. Que fazem aqui, caralho, isso é diferente. A gente vai ter que criar uma coisa nova pra isso. Se você pensar, Filme iraniano, dá pra fazer uma análise psicológica violenta disso, porque, tipo assim, antigamente não tinha tanta globalização e internet, então, tipo, você provavelmente era o único metaleiro da sua cidade, sacou? Sim. Aí era tranquilo. Agora, se você fosse metaleiro, de metal, se é tipo você fosse metaleiro, de música sulista, se especificar cada vez mais. Isso é tipo aquele caso de rock sulista que era só grande, só lá no sul. Ou então Calypso, que demorou pra caralho pra descer. Porra, cara, mas Calypso... Tem um artigo sobre isso? Tenho. A tese de doutorado daquele Ronaldo Lemos, que trabalha na Globo News, na FGV, e foi chefe do Ludobardo lá uma época na FGV, é sobre isso, é sobre Tecnobrega. A tese de doutorado... Não chega a isso. Não. Mas a tese de doutorado dele, ou dissertação de mestrado, mas eu acho que é doutorado, é sobre Tecnobrega, no sentido de ele fala como surgiu um mercado de consumo completamente paralelo com o Tecnobrega, no sentido de que, em vez de você ter gravadoras e agenciar shows, os caras corriam atrás pra fazer show e ficavam tentando vender o CD na rua pras pessoas conhecerem, e no meio da música tem aquela: contatos para shows, ligue 091-8648-5390. É isso, já, todo mundo já ouviu alguma música de Tecnobrega que tem isso no meio. Funkneurótico.net. É, o melhor site de funk do Brasil. Esse, cara, tipo de ainda, coisa, ainda, né? Nessa discussão, eu encontrei um fanzine aqui da época que eu ia nos shows lá na garagem do rock, cara. Pela aí, união do rock, tribos e estilos. Rock não é moda, é um estilo de vida. Porra. O funk não é uma necessidade. O que acontece? Vou tentar dar um salto no tempo pra pensar o 8 bits e vou colocar já o 16 na conta, tá? Fazendo ali um misturadão, sanduichão de Nutella com um hambúrguer de picanha. Mas é bem válido. É bastante. E você tem ali já uma série de gêneros bastante consolidados, por exemplo, o jogo de plataforma. O Sonic, o Mario, o Bubsy e sei lá, o Marco's Magic Football. Que são todos... Pô, bom jogo esse. Marcos com K. Soccer Kid. Cara, fala Castlevania, fala Metroid, Donkey Kong, Mega toda. Man. São jogos de plataforma. Uma grande família de jogos de plataforma. Do Mega Man pro Mario, é fácil você ver várias diferenças. Uhum. Cara, mas eu acho que o gênero plataforma em si é uma covardia você chamar isso de gênero. Porque naquela época, como você era limitado pelo ambiente 3D, quer dizer, 2D, na maior parte dos casos, sim. Tipo, você não tinha muito pra onde se movimentar. Você não ia fazer um jogo só de andar pra frente. Então, não, mas a verticalização... Tinha alguns que eram tipo shoot'em ups, etc, que eram verticais. Ah, o beat'em up também é um pouco diferente. É, você pode pensar, por exemplo, ah, o Mega Man, a plataforma tá ali, mas o jogo é de plataforma. Ele é sobre a utilização das plataformas. O que, que é mais que importante no Mega Man como experiência? O Mega Man não seria, tipo, exatamente o jogo de plataforma. Não seria, é mais complexo não seria. Do que isso. Ele pode ter uma interseção ali entre uma coisa e outra. Ou pode estar mais pra um lado. Pro outro. Não é também, não precisa ser... É meio fuzzy a parada. Não precisa ser completamente bem definida, assim, ou bem assertiva em relação... Ah, é isso. Tanto que tem jogos que acabaram constituindo um gênero em si, tipo Castlevania e Metroid. A soma até do... misturar, né? Misturou e virou um gênero. Agora, do Bubsy pro Sonic e pro Mario, as mecânicas em si, não tem tantas mecânicas tão diferentes. O Sonic, ele, num outro nível, que não tem a ver com as mecânicas do jogo, ele tenta te passar uma impressão de velocidade maior. E você pode se aproveitar disso pra isso ser a sua experiência. Mas a gente vê, se botar um Mario e o Sonic correndo um do lado do outro, a impressão que você pode ter é de que um é mais rápido que o outro, mas é igual. Tem esses vídeos que comparam que você vê isso. E é não, só quando eu falo do Sonic, nego, puta que pariu! O Matt Pat, ele fez essa comparação do salto do Mario e acho que da velocidade do Sonic também, comparando o número de pixels que eles se movimentavam na tela. Aí você tem uma forma de comparação ali. Ah, é porque uma vez eu comparei Super Mario 3 com o Sonic do Master System e falei que nenhum era muito mais rápido que o outro e não era isso que ganhava. E deu mó zona esse argumento, mas não é esse que estamos falando aqui. Deu zona! O argumento deu a zona! Bom, enfim, passou, isso deve ter sido lá em 2011, né? Foi com o Pyron, inclusive. Porra. Então... Mas olha só com quem você foi caçado. Não, eu não fui caçar. O Pyron ouviu e veio reclamar. Então, você caçou de todo jeito. Ah, olha só, deixa o Pyron. Cara, porra, nosso Lorde. O cara tá quieto, você não mexe com quem tá quieto. É, o cara tá lá, porra, jogando fliperama. Ele deve ter chamado isso de chamado pra guerra, né? Na verdade, ele tava jogando um contra aí pra esfregar na cara do Daigo a parada do Bahamut lá, do contra. Ele não vai conseguir? Ele levou aquilo, eu não sei. Ele vai conseguir. Pode ser que ele já tenha provas. Enfim. Ah, tem prova de porra nenhuma. Enfim. Ei, olha só. Ah, para, cara. Larga de ser competitivo. A vida é tudo bom. Olha só. Não. É assim. O que tá falando mesmo? Esqueci. A porra do Mario. Mas assim, do Mario pro Bubsy e pro Sonic, não tem tantas diferenças assim. Então, tudo isso eu tava argumentando que eu tava vendo uma série de comentários sobre comparações entre alguns jogos mais recentes até. E especificamente, por exemplo, o Tomb Raider, os mais novos, os dois mais novos, o Horizon Zero Dawn, que acabou de sair para PlayStation 4, os Far Cry mais recentes e alguns outros, Deus Ex, jogos assim. E sempre o argumento pontuado, né, por muitas pessoas eram: os jogos estão todos iguais. E aí eu fui tentar entender esse argumento na perspectiva do cara. Eles são todos iguais por quê? Porque... Peraí, a pessoa que fala isso é uma pessoa que entende de jogo ou é tipo minha mãe? Mas eu não sei se isso importa, porque não, porque é um cara que cara... é um consumidor. Não, mas é um cara que tá consumindo. Existe o cara que vira e fala, música de metal é toda igual. Existe. E tem o cara que fala, caralho, são todas muito complexamente diferentes. Existe, mas a opinião dessa pessoa pode muito bem importar, né? Se você quer atingir essa pessoa, a opinião dessa pessoa importa. Se o maluco que ouve funk chega e fala que rock é tudo igual, quando você tá ouvindo, sei lá, Burzum, fala, caralho, esses rock aí, ó, fala, isso não é rock, seu retardado mental, isso é Black Death, sei lá o que é, metal. Deixa de ser rock. Tá, não sei, ué, você tá falando isso, vai falar pra esses death metal aí que o que eles ouvem é rock. É rock e pauleira, cara. Ele vai te matar igual o Euronymous matou o outro cara lá. Então, se esse cara é um cliente potencial, a opinião dele certamente importa. Então, se esse maluco falou que os jogos são todos iguais, e ele citou ali vários jogos que são jogos de grande investimento, de grande orçamento, fatalmente é porque a opinião dele deveria importar. Uhum. Então, se o cara acha que o Tomb Raider, o Horizon, Far Cry, o Deus Ex, o Last of Us, enfim, todos estão muito iguais, estão todos muito pasteurizados de alguma forma, é uma coisa pra gente parar e pensar. Será que estão mesmo? Por que que estão? Como poderiam não estar se estão? Etc. Eu acho que tem uma pergunta muito mais filosófica e existencial. É tipo, quando que nós criamos gêneros para os jogos e passamos a criar jogos para os gêneros. Jogos para os gêneros. Que é, alguns programas atrás, ano passado, a gente até fez alguns programas assim, pensando de, por exemplo, multiplayer onde não precisa. Isso foi um tema nosso. Uhum. Outro tema nosso foi microtransações. Um outro tema nosso foi, também recente, imersão. Porra, recente pra caralho. Recente pra caralho mesmo. Também recente. Então, também recente, cara, foi o bora, de Metal Gear. Bora fazer um remake. De remake de imersão? Bora pegar tipo os top 10. Não, pra mim a gente fez um remake dos 10 primeiros. Cara, pra mim a gente fez remake de todos e rebutar. Mas peraí, como é que a gente vai calcular os 10 primeiros? Vai ser os mais assistidos ou os que a gente não, mais gosta? Não, os 10 primeiros na cronologia que ele tá falando. É 3-2010. Ah, tá. Metal Gear. O 3 foi Pokémon, Street Fighter, Street, Mario, aí o 6 foi o Disco Ninja, 007, Reviews, Imersão, o 10 eu não lembro. Ah, teve o Era Uma Vez, 8 Bits aí. Por 10 mim, a gente jogava pra democracia, perguntar quais são os top 10 e a gente fazia. É verdade. Ah, mas aí vai ganhar tipo Kingdom Hearts. Vamos, vai ganhar programa... Não, mas aí a gente exerce a nossa autoridade, porra. A gente fala assim, manda o bode democracia escolher. Vai até onde a gente quer. Exatamente, a democracia vai até onde é conveniente, sempre, assim sempre será. Pode ser. Mas aí, Não, cara. É por isso que tem cabelo da baioneta. Não podemos fazer isso. Ouvintes de merda. Tá, Eduardo, cara, Ramos. A gente respeita muito a democracia, mas a gente não é obrigado a respeitar. Eu respeito a democracia. A gente só usa pra ter ideias, entendeu? Só não sou obrigado a exercê-la nos meus micromundos, né? Então, voltando aqui pra linha de raciocínio lá, né? Um argumento que muito se puxa sobre isso, e até foi uma coisa que o Castro, o Sr. Eternidade, falou com a gente ontem, que é que ele jogou muitos jogos que têm mecânicas de crafting, né, de construção, fabricação, melhoria das mecânicas, para se encantar facilmente por qualquer jogo que tenha uma mecânica dessas implementada de qualquer forma. Que hoje em dia é praticamente qualquer um. Não tem nada muito absurdo nesses jogos chamados AAA nesse sentido. Você melhora mecânicas, tipo, melhora uma arma pegando itens no chão e acumulando esses itens e usando combinações desses itens para melhorar uma mecânica, tipo uma arma, ou construir uma outra arma e gerar novas jogabilidades a partir disso. Eu discordo um pouquinho. É o seguinte, eu acho que a gente está analisando, existem núcleos de jogos parecidos. Por quê? Porque são um conjunto. Vamos sempre pensar que nesse mercado, e voltando a falar de mercado, que nesse mercado de jogos AAA, são mercados muito caros, de investimentos muito arriscados. Exatamente. Então, quando você fala assim, eu quero investir meu dinheiro. Não são arriscados, não. São investimentos caros, mas não são arriscados. São arriscados, sim, cara. Isso, não, o jogo indie é mais arriscado. Vocês dois estão falando a mesma coisa, cada um de um jeito. Ele é arriscado porque é caro, entendeu? Não, olha só. O senhor Eternidade está falando que eles não são arriscados, porque os caras sempre fazem de modo que o investimento retorna. E o Nish Inimigo está falando que eles são arriscados porque se o investimento não retornar foi dinheiro pro lixo. Vocês dois estão falando a mesma coisa. Exatamente. De jeitos diferentes. Exatamente. Deixa eu só completar, senhor Eternidade. É muito arriscado você pegar um dinheiro gigantesco e enfiar em qualquer porra. Então você tem que saber exatamente onde você está pisando. Então você pega as coisas que mais fazem sucesso hoje e estabelece regras que vão garantir um pouco mais de sucesso. Vamos garantir, olha só, eu sei dizer pra você que minimamente isso aqui dá certo no mercado. Então se você vai pegar 3 milhões pra botar em algum lugar, bota no meu jogo que vai ter essas características que estão funcionando. Aí o cara, mas e se eu botar naquele jogo ali completamente diferente de tudo? O cara vai falar, é meio imbecil. Pode ser maneiro, pode não ser, mas você tem chance de enfiar dinheiro no lixo. O lance aí o cara fala, eu concordo que não necessariamente, mas aí o cara que tá com o dinheiro dele e quer ver retorno, como qualquer pessoa que tá pegando dinheiro e botando em algum investimento, quer ver retorno, fala assim, então me mostra onde tem mais chances de eu ter retorno. O cara vai falar, olha só, a gente pode ir pra uma abordagem, por exemplo, que é orientada a loot. Aí você fala, você vai falar o quê? Diablo? Não, vamos fazer um FPS. Um FPS com mecânica voltada a loot, que é você fazer rerun de várias coisas, ter sempre itens melhores, random number generator, RNG de item podendo cair pra você. Aí você tem o Borderlands, você tem o Destiny, você tem jogos que são tipo um pouco de mecânica que fez sucesso, mas com um pouco de coisa que ainda não foi usada e acaba dando uma inovadinha. Não chega a ser uma inovada, mas uma inovadinha. Ao mesmo tempo que você tem essas, o Uncharted, Raider. Uncharted pegou algumas mecânicas de Tomb Raider, pegou umas mecânicas de jogo de ação, deu uma inovadinha, fez um jogo maneiro, de repente todo mundo tava fazendo um jogo tipo Uncharted. Aí sai um trilhão de jogo igual Uncharted. Aí você pega, sei lá, outra porra. Eu tô tentando ver os meus jogos aqui, só que aqui no meu quarto tem poucos. Tipo Final Fantasy XV. Eu acho que Final Fantasy XV vai lançar uma modinha em action RPG, que tava um pouquinho morto. Então, vai ter muitos RPG agora de você, de estilo Kingdom Hearts, Final Fantasy XV, de sair batendo, andando e levelar e... Esse acho, tipo já de mecânica... Já um pouquinho, mas entendi o que você quis dizer. Esse tipo de abordagem, você... foge um pouco do gênero, mas você passa a usar mecânicas, e você tem mecânicas espalhadas ao longo de vários jogos que dão certo. E aí você tenta montar um Lego com essas mecânicas pra fazer jogos diferentes pras pessoas, mas garantindo que são mecânicas que agradam. Sempre em doses homeopáticas. Exato. Nunca nada muito brusco. Sim, ok, ok. Mas o que vocês dois estavam falando, meio de formas antagônicas, mas que no final eu achei que era a mesma coisa? Não, é eu entendi o que ele falou, eu só acho que ele fraseou da forma errada. Semanticamente ele errou, mas ele falou. Semântica? Não, porque não se valeu do léxico. Que ele falou na real, porque não é o contrário, eles não é arriscado você investir muito dinheiro. É tipo, você investir muito dinheiro é caro. Então, como você vai investir muito dinheiro, você procura investir num produto que não é arriscado. Tá, você bem, procura achar risco. Então, pra fazer porque sentido, é muito dinheiro. É muito arriscado você pegar muito dinheiro e investir em qualquer merda. Isso sim, ok. Não, okay. Eu discordo. Não, caralho, como é que não? Você pegar então muito eu não tô entendendo mais você. Investir numa parada que é 100% de chance de dar retorno. Não, você cara. Não, é qualquer merda. Ele tá falando em qualquer merda no sentido de... Eu vou fazer um jogo, me dá 3 milhões. Não, me dá todo o seu dinheiro que você tem no banco, eu vou fazer um jogo. Cara, se você puder me provar que você é uma empresa bizarramente famosa, que você tem tipo todos os... Não, aí não é qualquer merda. Tem sucesso comercial. Não, é qualquer merda, tô falando. Qualquer merda. Me dá todo o dinheiro que tem no banco agora. Ah, tá, você tá falando literalmente pegar seu dinheiro e investir em qualquer merda. Caralho, então. Esse é um daqueles cenários em que a língua portuguesa e outros vários idiomas te oferecem aquele dúbio. Tipo, você lê a palavra foda. O que significa foda? É ser foda, é praticar foda, é foder. É o caralho, exclamação. O que, que é caralho, exclamação? Tipo, ganhamos, vírgula, caralho, caralho, vírgula, que merda. Usa porra, que é o melhor de todos. Porra, interjeição suprema, né? Vírgula, porra. Romário, Copa de 94, após marcar o gol contra a Suécia na semifinal. Outra, porra, caralho. Edmundo, depois que perdeu o pênalti contra o Corinthians em 2000. Não, melhor de todos, o que que é isso? Porra. Interjeição. Deve estar no dicionário. Interje, ponto. Bom. Então, isso posto, será que esses jogos realmente estão pasteurizados? E aí eu fiquei pensando, em termos de... Eu fui comparar o último jogo que eu joguei na vida, o Horizon, com algum outro que fosse bem parecido com ele nesse sentido. Peguei o Tomb Raider e o Far Cry 4, que tem muita coisa em comum. Arco e flecha, tirolesa, pegar coisinha no chão pra melhorar a arma e, no caso do Tomb Raider e do Horizon, protagonista feminina. E aí tentei fazer com o penúltimo jogo que eu joguei, o Nioh, PlayStation 4 também, e aí é o jogo da Tecmo, e aí tentei pensar, o que ele parece? Dark Souls e Tenchu, porque é meio parecido no sentido de você tem um ponto de save que se você salvar, dá respawn em todo mundo. Tiquitinho de Onimusha nele também, vai? É, tem um tiquitinho de Onimusha também, por causa da ambientação. Beleza. E aí fiquei pensando, isso invalida um ou outro jogo por eles terem uma forma parecida com a de outros? No sentido de Streets of Rage é invalidado porque existe Final Fight? Ou vice-versa? Não, porque foi inventado para que o sistema tivesse um Final Fight sem pagar pra Capcom. Não, mas aí você tá pensando no meta da coisa. Eu tô pensando assim, existem os dois. Foda-se, um veio depois do outro. No caso, Streets of Rage veio depois do Final Fight. Um jogo perde valor porque o outro existe? Não. Ou então, ou então um clone de Mega Man qualquer daqueles que tem pro System 32. System 32 não, pro caralho, aquele do Sokolá 16. A gente pode fazer aquela pergunta que pode ser mais capciosa. Mortal Kombat e Street Fighter são jogos diferentes? Porra. São indivíduos diferentes. São do mesmo. Em que nível você quer saber isso? Eu acho que pra Street Mortal. No nível mais macro, eles são jogos de luta. Em um nível mais micro, você indo pegar pelas mecânicas de cada um e como eles executam e toda a estética, eles são jogos diferentes. Não, eu vou me isentar. Eu vou me isentar porque jogos de luta eu gosto muito não. E eu tenho uma opinião muito transformada sobre. É isso mesmo que eu tô querendo brincar. Eu sou o metaleiro do jogo de luta. Sabe qual é? Então, eu vejo 30 mil diferenças ali, mas eu mas entendo. Mas entenda que as grandes diferenças, elas são nos detalhes das mecânicas que, no macro, não são tão diferentes assim. No macro é a mesma merda. Inclusive, o jogo de luta é um gênero muito bom pra isso, porque ele muda pouquíssimo ao longo de 33 anos, 34 anos, sei lá. Ao mesmo tempo que muda muito. E que é muda muito nas minúcias. Uhum. Eu queria. O Daigo vai lembrar, quando a gente foi levar a GG na praia, porque a GG tinha que ir na praia. Sim. Porque pessoa que foi criada em São Paulo, praia, não ia na praia há 27 anos. Acho que essa é a idade dela, inclusive. Então, aí eu e Daigo, a gente tava lá. Ela percebeu que ela não tava perdendo nada. Cara, no caso, ela até não percebeu. Mas eu acho que se ela tivesse praia todo dia. Talvez ela percebesse. É tipo eu, que quando vim morar perto da praia, falei, caralho, eu vou na praia todo dia. É, dois anos que eu não vou na praia. Então, eu até falei com o Daigo, falei, cara, dá pra fazer um vídeo sobre isso, sobre evolução de elementos de mecânica em jogos de luta, e na verdade você faz uma gororoba e mostrar que em 35 anos quase mudou-se muito pouco. É, a gente desde tava aquele... falando de Tekken nesse caso. É, no começo foi quase de Tekken e depois evoluiu pra porra como um todo, assim. Se você pega franquias tipo Street Fighter, você pode desconsiderar o 1, porque ele, enfim, realmente é um outlier. Mas do 2 em diante, você tem muita coisa em comum. Inclusive, quando você muda, sei lá, do 4 pro 5, você tem golpes que o tempo do golpe é igual, que o alcance do golpe é igual, que os dados de frame do golpe são praticamente iguais. Quando os modelos do personagem não são iguais. Os modelos do personagem, pô, do 3 pro 5, o 3 tinha aquela coisa de se você dá rasteira e o cara defender, você dá aquela impressão de que o cara travou no meio do caminho e não conseguiu. E aí você fica com a guarda aberta pra tomar uma outra. O 5 faz igual. E Street Fighter é tão bizarro que tem gente. Gênero de personagem. Você tem, tipo, um personagem tipo Ryu, que é o Ryu. Tem o Shoto, você tem o Reka, você tem o Charge. E... Exatamente. É muito bizarro isso. É, esse tipo de parada. Então, assim, eu fiquei com isso na cabeça de pensar, pô, se esses jogos hoje eles são tão iguais, foi até num fórum, um dos comentários que eu li foi num fórum, não lembro agora se era Reddit, se era alguma coisa. Se você leu alguma coisa num fórum, você tava nos anos 90 ou você tava pesquisando algum problema no computador? Não, cara, ainda existe muito fórum. Existe muito fórum ainda. É, ou você tava procurando algum problema de desenvolvimento. Existe vinil também, não sei. Existe. Bom argumento. Não, acho um argumento falho. Cara, tem um fórum que eu vejo todo dia. Se chama Stack Overflow. Ah, quem trabalha. Então, é sempre que você trabalha. A parada é que fórum é mais bem fórum, né, cara? Fórum é voltou a ser BBS no fim das contas. Message board. É o message. Voltou a ser o que era antes, né? É incrível como as coisas dão voltas, né? Mas. Cara, fórum. Lembra uma época muito de vergonha. É, lembra pra todo mundo, né? Não vou falar disso, não. Um dia a gente grava um podcast sobre fórum de anime. Bora! Aí! Bora! Tem que chamar. Tu chama a tua turma, eu chamo a minha e a gente faz um podcast de fórum de anime. Caralho, vai chamar o povo do TK? Como vou tá chamar mesmo? Geral. Chamar geral. Foi campeão de batalha de fórum de Cavaleiros do Zodíaco. Lembro disso. Tive um fórum de Naruto, esse foi o mais bottom da minha vida. Ai, pô. Porra, cara, isso aí foi trash, cara. E o meu cara, acontece. E olha que tu joga o WoW, hein, cara. Porra. Não, foi bottom da minha vida. Porra. É bom que nunca pode ficar pior, né? Bom, mas enfim, a gente tá prometido, hein? Podcast de fórum de anime. Não, caralho, isso vai ser. Ah, porra, que outro fórum tu participou? Eu tive fórum. Tá, tudo bem, fórum nerd. Beleza, tem razão. Mas assim, ninguém participou, sei lá, do Hard Mob aqui. Eu sou do Clube do Hardware, eu sou o autor de um grande post do Clube do Hardware sobre reviews de filtros de linha. Porra, não, existe isso, tá? Mas ninguém aqui foi o caso. Mas aí, o lance do que era mesmo? Posso só fazer um parênteses rapidinho? Quanto você quiser, que eu não lembro mais o que tava. Eu achei aqui um fórum. Ah, não. Que é sobre Bleach, sei lá. Ok. Aí tem uma postagem que é: como você conheceu e por que assiste Bleach? Típico. Aí... Poxa, aqui seu wallpaper. Tem um filho da puta que falou. Kaiki, cadê? Eu comecei a ver por causa de um fórum de Naruto chamado... Nome do fórum do Ninja Inimigo... lá tinha um GD especial dedicado a ser direcionado a um anime famoso por mês, e eles criavam vários tópicos sobre esse anime e coisas do tipo. E chegou uma vez que apareceu o Bleach, eu nem tinha lido, até foi um amigo de fora, o Tio Konoha. Tio Konoha, ah, caralho. Ok, ele passou com a MV que ele fez do Bleach Super Shooter, que me fez assistir Bleach por ser um MV muito fodão. A 40 pegou a música de Gantz. Eu aconselho todo mundo a ver. Meu Deus. Que cara, bota. É assim, vocês sabem que teve uma polêmica grande de um fórum de palhaços aí, né? Brasileiro, não muito. Fórum de palhaços? Brasileiro? Ai, não. Fórum é americano. De palhaços? Fórum de palhaços. Ó, depois eu vou pedir pro. O Ogro vai saber, porque ele que arrumou o link na época, eu vou arrumar. Que era. Deu uma briga lá no fórum de palhaços, porque alguém tava roubando a identidade do outro. É bizarro. Fórum? Mas... Fórum de palhaços. Não é brasileiro, não. Com certeza não é brasileiro, não. Acho que era tipo. Deve ser americano. É inglês. Procura aí Clown Forum ou Clown Message Boards, talvez dê pra achar aí. Que era uma parada que basicamente alguém tava roubando os desenhos e as identidades de uma mulher aí. Sei lá, foda-se, enfim. Aqui, ó. A maior flame war da internet está acontecendo num fórum de palhaços. Achei aqui. Foi no Weird Internet. Tá aqui, eu vou mandar pra vocês. A melhor coisa do Baixo Frente Soco é que não tem tema. Não tem tema, nunca tem tema. Quem ouve já sabe. Mas aí, aí beleza, né? Voltando. Então, a forma dos jogos, não invalida que você tenha outros jogos com a mesma forma. Porque se você fosse partir desse princípio, quando o Baixo Frente Soco começou, já existia, sei lá, o Nowloading. Na época, acho que não tinha mais, mas existia o Nowloading. E a forma é a mesma. Então, se já existe um, pra que eu vou fazer outro? Pra que eu vou criar, sei lá, outro refrigerante de cola, se já tem a Coca-Cola? Pra ficar rico? Mas são as poucas diferenças. Mas aí você começa a entrar no mercado. E é o cara que, nas diferenças, ganha. É o cara que fala, eu gosto de Sonic do que Mario, porque eu gosto mais da mecânica de velocidade radical e você pode pensar até num que seja realmente um muito parecido com o outro. E eu não consigo pensar num exemplo melhor do que o Final Fight versus o Streets of Rage. Caralho, o protagonista é igual. Maluco louro, de camisa branca e calça jeans. Mas pra mim é claramente uma oportunidade de vender um jogo pra mesmo consumidor. Aí você fala assim, o cara que jogou Final Fight vai comprar com certeza Streets of Rage. O cara que jogou Final Fight no fliperama e tem um Mega Drive em casa e não vai ter Final Fight no Mega Drive, ele vai querer um Streets of Rage. Todas essas mecânicas que esses jogos têm em comum, muito provavelmente não invalidam os outros. Se o cara jogou Tomb Raider e ele gostou daquela experiência que ele teve com Tomb Raider, é provável que ele goste da experiência que ele vai ter com o Horizon. Porque em outro nível, no nível de narrativa, são histórias diferentes. Os conteúdos são diferentes. As formas de jogar... invariavelmente são diferentes, por mais que nos dois você mire com L2 e atire com R2. São experiências similares. São experiências similares em nível mecânico, mas não experiências similares no todo, minha opinião. Eu acho que isso acontece muito com filme também, sabia? Se você pegar bem ou mal, filme de ação é tudo a mesma merda. Todos são, inclusive tem a fórmula do Rambo, né? Conhece a fórmula do Rambo, né? Fórmula do Rambo? Como é? Que é um filme de ação, 1h30, primeira meia hora do meio, última meia hora. E todos os elementos exatamente, são 3 gavetas, e você tem exatamente que elementos você encaixa em cada gaveta. E a última meia hora é tipo avião, helicóptero explodindo, tiro pra todo lado, por todo exemplo, mundo, o vilão vira do. O subvilão vira do bem e pensa que, tiro. Ó, nos últimos 3 Rambos, tá? Nos primeiros 3 Rambos, na última meia hora tem pelo menos um helicóptero caindo. No 1 ele derruba. O 4 eu não sei. Mas o 4 também não dá nem tempo dos caras entrarem no helicóptero, que o Rambo arranca a cabeça de todo mundo com a porra da Gatling Gun, né? No primeiro Rambo, ele derruba aquele helicóptero da polícia. Não, mas primeiro é ele Rambo, no meio. Ele mata o Gaut no meio. É no meio o helicóptero da polícia? É no meio. Bom, então ferrou a minha estatística. A minha estatística é ESPN e morreu. Não, mas a meia hora, tá certíssimo. Tá, então eu vou falar que todos os filmes do Rambo, ele se esconde na lama e pega alguém na gravata. Não, e quase todas as animações da Disney também, elas seguem uma fórmula muito parecida. Que hoje em dia, quem sofre muito com esse tipo de crítica é a Marvel. Ah, os filmes da Marvel são todos iguais. São, estão todos dando 1 bilhão. Então, parabéns, campeão. Cara, eu só vejo igualdade mesmo, só Homem de Ferro 1 e Doutor Estranho, que é rigorosamente o mesmo São o mesmo filme diferente. Com cara diferente, sim. O maluco babaca e vai... E cavanhaque. E mas, assim, eu acho filmes muito diferentes, cara. Mas aí varia muito. A mesma pessoa que não entende metal e olha pra metal e fala que é tudo igual, é a pessoa que não entende super-herói, não gosta de super-herói e fala que é falou tudo igual. Falou que o Daigo não sabe a diferença entre Homem de Ferro e Doutor Estranho. Óbvio que ele sabe, porra. Só de coisa. Eu não vou nem falar, não me senti insultado nessa. Não, olha só. Todo mundo fala que é igual, mas tem as diferenças. Se você joga o Black Ops, se você joga o World at War, MOBA, cada um deles tem. MOBA também. MOBA também tem suas diferenças, mas todo mundo fala que é tudo igual. Mas aí que tá. São. Nas diferenças é que você acaba ganhando outras pessoas, porque pro jogo que você gosta existem umas pessoas que não gostaram daquele jogo por detalhes, e isso é muito curioso. Eu vou dar um exemplo desses dois que eu tô comparando toda hora, Tomb Raider e o Horizon. Eu joguei os dois Tomb Raider 2013 e o 2015, o Rise, e tô jogando o Horizon agora. O Tomb Raider, eu tenho alguns problemas com ele, porque eu acho chato de pular, eu acho o pulo dela muito errado. Foda-se também, é besteira. Gostei das narrativas, é meio filmezinho de ação, beleza também. O Horizon, ele já tem algumas diferenças. Quando você joga 2 horas aquele jogo, você já começa a perceber um padrão. Todas as mulheres que aparecem no jogo são fodas, e todos os homens que aparecem são vilões, ou se não são vilões, são cuzões. Ou seja, é um jogo famoso, jogo agenda. Você pode pensar como sendo um jogo agenda. Tem uma galera. Eu quero ver opiniões daquela Patrícia Hernandes do Kotaku sobre esse jogo. Eu não procurei ainda. Nossa senhora. Eu quero. Eu gosto de me orientar pra essa mulher porque ela tem um conjunto de opiniões específico nesse caso. Bate com os teus, né? Não, não bate com os meus, não. Eu acho que muita coisa que ela escreve é merda, mas. Ah, não. Principalmente quando ela fala de Pokémon. Ai, faço ideia. Ou então aquela moça que tem uma agenda feminista bem forte em termos de jogo, que eu já esqueci o nome dela. Sarkeesian, Anitta. Nossa. Anitta Sarkeesian. Não sei se o pessoal vai perceber a mesma coisa que eu, mas é porque, enfim, o jogo se passa num contexto que tem uma sociedade matriarcal, etc, e isso faz alguma diferença, pelo menos na parte onde eu tô. Joguei 7 horas do jogo, anteontem. O Tomb Raider não tem isso, então são conteúdos diferentes. Enfim, você tem mecânicas parecidas de um e de outro, armas que são iguais e que você usa da mesma forma, mas a experiência como um todo se molda de outro jeito. Quando você leva pra MOBA é a mesma coisa. Se não, todo mundo ia jogar o LoL ou Dota, o que achasse jogo. Todo mundo ia jogar Street ou Guilty Gear, o que aparecesse primeiro. E são, dentro do grande, da família de jogos de luta, coisas extremamente diferentes. Extremamente diferentes. Eu acho que existe espaço para a maioria desses jogos, de você jogar mais jogos, buscar mais experiência, até porque esses jogos que você gosta e se divertiu jogando, muitos deles não são infinitos. Você pode falar que MOBA é infinito, você pode falar que MMO é infinito, mas um jogo, por exemplo, Uncharted, um jogo tipo um Final Fantasy, ou um jogo tipo um Borderlands, eles não são infinitos. Então você vai querer buscar um pouco mais da experiência. E se você ficar falando Borderlands 3, 4, 5, 1000, além de demorar pra sair cada um desses jogos, as pessoas vão saturar. Mas as pessoas demoram mais pra saturar se estiverem tendo experiências levemente diferentes em outros lugares. Por isso, falando novamente de forma de mercado, é muito interessante o mercado explorar essa vontade que as pessoas têm de continuar tendo essas experiências. E aí você tem isso dividido ao longo dos gêneros. Você tem jogos de luta diferentes, que as pessoas falam, gostam muito de jogar Street Fighter, mas também gostam de jogar um Mortal Kombatzinho, gostam de jogar um Guilty Gearzinho, gostam de jogar. Sou de São Gonçalo, mas gosto de Niterói. Exatamente. Eita. O cara. O único que eu vejo hoje em dia que domina pra caralho essa porra e nego só joga isso é FIFA. Porque nego que joga FIFA só joga mas FIFA. Mas escolheu o Winning Eleven, né? Tinha. Aí um dia porque falaram foda-se. 2010 deu uma virada e aí agora é o FIFA. Tudo é FIFA. Mas aí são jogos de simulação. Eu acho que o caso da simulação especificamente é um pouco diferente, eu acho. Mas eu tô tentando falar de uma forma mais geral, assim. Sim, sim. Do que se aplica a regra. São esses jogos que você tem mais espaço pra outras pessoas tentarem. Não é questão do mercado ser igual. O mercado, ele é volátil, ele responde à necessidade do consumidor. Se o consumidor não quiser jogar jogos do tipo Uncharted, não vai ter mais jogos tipo Uncharted, porque eles vão parar de vender. Então, mas tem aí tem um aspecto de retroalimentação dessas necessidades e criação de demanda. Pode pensar aí o caso do iPhone. Ninguém precisava de tela de toque, smartphone, até que o Steve Jobs falou, não, você precisa sim, você só não sabe disso. Vocês estão desconsiderando a manipulação e o investimento. A manipulação, que é o motivo pelo qual... De que ele gosta de tal coisa. É, que é o motivo pelo qual você tem 300 mil jogos indies que são espetaculares e eles não fazem um pentelésimo do sucesso de jogos que são os chamados jogos de alto orçamento, AAA. Por mil motivos. Porque não tem Kotaku, IGN, Game Informer, Eurogamer, isso não sei o que, um falando... Outro podcast. Dá. Isso é um outro podcast. Não tem essa galera toda falando do Warlock Tower e tem falando do Zelda Breath of the Wild. Que eu, que tento ser uma pessoa mais anti-hype possível, tô pensando seriamente em ficar acordado até 2 da manhã pra botar o jogo pra baixar. Que isso? Já que a porra do Wii U não é igual ao PlayStation, que eu deixo ele aqui no stand-by e ele baixa sozinho. Até porque também não entrou na pré-venda ainda, eles só vão colocar na hora. Eu entendo o que você tá falando, mas eu não quero nem entrar nesse detalhe do indie versus... Nem eu. Eu isso não a gente acho, faz no futuro. Eu acho agora que não, existe, né? Um pouco da manipulação, mas eu não acho que ela ignora a resposta do mercado. Não, claro, Toshines. Uma fala com a outra. Com certeza. Então, com certeza. Existe. Eu acho que isso funciona pra você empurrar a vida útil de um tipo de jogo. Isso vai funcionar. Agora, o mercado vai responder à necessidade do tipo, cara, agora MMO tá em baixa. O MMO já esteve muito em alta. Aí o competitivo depois virou MOBA. Aí, 12 anos. Parou de jogar MMO, começou a jogar MOBA pra caralho. E é um nicho de jogos competitivos online que você tem ali e as pessoas ficam jogando essa porra. Agora, existem jogos que perduram por muito tempo e jogos que estão machucados há muito tempo. O RPG japonês é uma coisa que a gente discutiu há pouco tempo. É um gênero que está muito machucado. As pessoas estão saturadas. O Ocidente não está mais respondendo tão bem como respondia antigamente. Fazer um jogo... Vai tipo, voltar com o Zelda agora, Jesus Cristo. Sopro do Selvagem. Eu nem tenho mais saco pra isso, mas... Zelda não é RPG. Pronto, falei. É, mas Zelda não é RPG mesmo, não. Não. Se você pegar pela classificação de Zelda, eu acho que ele estaria mais no gênero Adventure do que de RPG. Sempre ele é um Adventure... nome, né? Eu acho que Zelda foi um daqueles jogos que cunhou um gênero muito próprio e depois várias pessoas fizeram jogos parecidos. Tipo aí Zelda. Veio Darksiders, aí veio Soul Reaver. Dark Souls. Dark Souls é parecido? Nunca joguei. Porra, Dark Souls é Zelda é puro. Pra caralho. É. E agora o Zelda novo tá sendo taxado de Dark Souls do Zelda. Ah, vai se fuder. É maravilhoso. Eu acho maravilhoso. É tipo o Tomb Raider 2013, não é? Não é Uncharted Zoo? É isso. Isso tudo é maravilhoso. Isso tudo é fantástico. Então é tudo isso aí, essa retroalimentação. É o famoso, vem comigo que eu vou te ensinar. Vem comigo que eu vou te ensinar esse jogo gostoso de sedução. Vem comigo. Comigo que eu vou terminar esse programa. Bora! Estamos chegando mais uma vez no nosso podcast. Eu gosto de jogos no baixo frente soco. Vai pedir um baixar. Quero terminar esse programa com uma dúvida mortal que foi levantada no começo do programa. Dizemos que falaremos sobre isso e não falamos. Existem gêneros que morreram e desapareceram? Qual a palavra, senhor Eternidade? Eu não lembro de nenhum, cara. Eu fiz essa afirmação, mas eu posso dizer que não lembro de nenhum. Se alguém me provar errado, por favor, faça agora. Sei lá, tipo, um gênero de corrida com briga, tipo um Rock and Roll Racing que nunca mais tem. Rock and Roll Racing na vida? Acabou de lançar Metal Machines. Então é DR que gosta de assustar essas coisas. Não, mas olha só, isso aí, será que era um gênero em si, tipo, corrida com briga? Vai, teve, não, né? Mario Kart, isso até hoje. Isso aí é o Power Deck no Metal pra mim. Mario Kart, tem Mario Kart. Mas Mario Kart claramente era coisa de briga, você só jogava coisa nos outros, você não tinha... Mas é porque você tá pensando em violência gráfica. Muito específico, Dario. Você tá pensando em violência gráfica. Eu sei, mas olha só, o Castro tá pensando na parte mais objetiva da coisa. No fim das coisas, é uma mecânica de sabotagem do adversário. Sim, é a corrida num jogo de corrida, gente. E até aí, Fórmula 1 lembra lá do Proust com Senna, né? Joga o carro nele e acabou o campeonato. Sou campeão, Francisco Zão do caralho. Isso é mas isso é desde Lauda, né? Ah, com certeza. Gêneros que morreram. Um gênero que morreu. Tem um gênero que eu acho que vai morrer. Pode ser? Aquelas coisas de guitarrinha. Se bem que na real ele não morreu, né? Ele evoluiu, que agora as pessoas tocam os filmes de verdade. Tocam os filmes de verdade. Agora esse Guitar Hero Heroes, alguma coisa assim, não foi? Porra, que nome foda, hein? Guitar Hero Heroes. Mas era com guitarrinha de prática? Guitar Hero Heroes! Heroes! Ou Guitar Hero Heroes. Assim, com guitarrinha de plástico de novo. Tá, Hero foi? Enfim, mas olha só. Eventualmente eu vou deixar pra ver. Eu consigo fazer um paralelo. Eu acho que eu posso reformular essa pergunta. Existem gêneros que nunca evoluíram. Porque a gente tem gêneros que sofreram muitas transformações ao longo do ano. E um jogo de aventura clássico do PlayStation 1 é bem diferente do jogo de aventura clássico do PlayStation 4. Olha só, eu consigo pensar da seguinte forma. O AAA, em 1991, era um jogo de plataforma. Mario, Donkey Kong. Esse jogo, hoje em dia, um gênero desses hoje em dia, ele com certeza é uma fatia muito insignificante do AAA do que ele era em relação ao que ele era. Eu não conheço nenhum AAA de side-scroller. Ah, hoje tem, pode pensar os jogos da Nintendo que só saem pra consoles da Nintendo. Você tem razão, você derrubou meu argumento porque eu nem lembrava. Não, mas olha só, mas não, o fato de você não lembrar é significativo. É uma parcela muito pequena, é uma coisa muito insignificante em relação ao que era 25 anos. E quando a gente tá falando de gêneros que morreram, eles não morreram, os indies estão ressuscitando eles. Ah, sim. Mantendo vivo, é meio Frankenstein isso aí. Vamos por isso. Tá, pode ser. Meio retromante, digamos assim, o que você acha? Eu gosto. Caralho, retromancer, que foda. Tem coisas que são. As pessoas tentam reinventar muito, mas o que faz sucesso ainda é o pão, queijo, tipo um Tetris. O nego faz Tetris laser, velocidade da luz, musical. Tem um jogo de Tetris atual chamado Puyo Puyo Tetris, que é mor fenomenal. Eu quero muito jogar. Quer dizer, já existe, mas é só japonês por enquanto. A SEGA fez? Eu acho que fez. Caralho. Mas tem aquele embrólio, né? Só pode sair no Japão, porque no Ocidente é da Ubisoft, eu acho. Tinha um jogo que eu gostava muito quando era no meu Mega Drive, que hoje em dia deve existir, mas eu nunca vi. Existe com certeza absoluta, mas eu não vejo e não tem aqui no Brasil nem dentro, é jogo de beisebol, viado. Beisebol? Caralho. Acho que sai MLB ainda. Não é mais a EA que faz. A EA agora só faz o Madden e o... Ah, era da THQ, na verdade. É verdade, da THQ. Aí, vou comprar... Se eu achar um jogo de beisebol pra PlayStation 4, eu vou comprar. Sabe o que eu quase vou comprei? Vou streamar essa merda. Cara, tu falou beisebol, eu fiquei com Golk na cabeça. Poderia ser um paralelo. Sabe o que eu quase comprei? Tava eu e o Lupe na Saraiva, a gente viu, eu quase comprei Handball 2016. Corolho? É um jogo europeu. Empresas europeias que faz... É, Handball é só na Europa, né? Que faz tipo esses jogos de caminhão e não sei o quê, tem um jogo de Handball. E aí depois ele chegou a ficar tipo R$12 na PSN, eu esqueci, não comprei, mas quando sair um próximo eu tô pilhado de ver qual é. Porque parece que tem as ligas europeias de Handball masculino e feminino. Corolho? E aí eu quero ver se dá pra replicar aquele acidente de anime do Handball. Já viram aquele gif? Que a mulher cai com a mão em cima do peito da outra? Anime Accident is Real. E elas são, pô, são lindas aquelas jogadoras. Então tem a liga de... É um achievement pra isso, hein? Pô, eu fui até procurar saber quem eram as jogadoras na época. E talvez tenha um achievement pra isso. Então é um gênero aí, handball. Ninguém nunca jogou por nenhuma. Vou te falar uma parada. Jogo de vôlei. Minha prima jogava handball, cara, era goleira. Aquela prima jogou pela seleção brasileira. Nota-se. Jogo de vôlei também, etc. Se você tem alguma ideia e quer continuar com essa nossa discussão com fortes argumentos ou argumentos cagados, envie seu e-mail para eugostdejogos@frentesoco.com. Não é isso, Daigo? Sim, manda e-mails. Vocês estão mandando pouco e-mails. Faz umas 3 semanas que eu tô falando essa merda, seus filha da puta. Você pode também comentar no nosso baixofrentesoco.com. Inclusive, a pessoa pode comentar no site, isso é natural. Eu dei uma olhada do ano passado pra cá. Pode ler também. A gente nunca leu muito, isso é uma culpa nossa. Não, isso eu sempre leio. Quando eu pesco um comentário bom de lá pra ler nos e-mails. Porque antigamente eu aprovava todos os comentários no celular e eu recebi um e-mail avisando que chegou o comentário. Aí eu tava sempre lendo e respondendo. Só que a partir do momento eu não fiz mais isso. E também muita gente parou de comentar porque eles reclamam que faltam discos ali. Quando vier o site novo, junto com a nova plataforma, a mega plataforma do Baixo Frente Soco, o blackonyx.com, tudo mais, vai ter a rede social do Baixo Frente Soco. O aplicativo do BFS pra Android e iOS. A rede social do Baixo Frente Soco já é todo mundo faz uma rede social. Aliás, a melhor rede social que existe é o facebook.com/groups/baixofrentesoco. E você não deixa de dar um joinha também lá no facebook.com/baixofrentesoco. E lembre-se que nós temos um twitter.com/baixofrentesoco. Nós temos um grupo no Discord, o link tá na postagem. Nós temos também um grupo no Telegram. É inacreditável, eles não trabalham, aqueles moleques. É incrível. E tem ali, eu sei que tem gente que trabalha em banco, escritório de advocacia, etc. Se o chefe descobrir, vai rolar uma degola linda. Ah, é. E temos o youtube.com/baixofrentesoco. Queria dizer que eu experimentei recentemente fazer uma live, foi a do Horizon, no Twitch e no YouTube ao mesmo tempo. Foi espetacular. Stream? Todo mundo comentava stream, no Restream. Queria inclusive dar aí abraços e beijos pro Fredão, que mostrou isso pra gente, mostrou como é que funcionava. O negócio do comentário aparece na tela muito bem, a pessoa consegue ler o comentário do cara que fez da outra rede, e aí você escolhe em que rede você quer ver. Se o cara colocar emoticon do Twitch, o cara que tá no YouTube vai conseguir ver, porque vai aparecer na tela. É uma dinâmica bem gostosa e deu pra sentir que muito mais gente conseguiu assistir. O Twitch, infelizmente, não é muito ainda amigável aqui no Brasil, quanto o YouTube, por vários fatores aí, que incluem inclusive o YouTube ser favorecido. E funcionou bem legal. Queria dizer também que eu tô muito decepcionado comigo, que o Final Fantasy VII que eu tava jogando, eu cheguei num ponto em que não dá sem grindar, eu não consigo. Ou pelo menos sei pegar uns enemy skills aí apelões, tipo o Big Guard, porque eu tô com 1000 de HP e o dragão do Sephiroth tá 1000 de dano. Aí eu morro. E é muito, muito triste. E eu tô no ponto que vai acontecer aquela parada que eu sou ruim. Eu tô no ponto que vai acontecer aquela parada do Final Fantasy VII, que é muito show, muito top. O segredo do Final Fantasy VII é você nunca fugir de nenhuma luta. Aí você... pois é, que é o que eu mais faço. Eu fujo de todas as lutas. Aí é pode. Eu queria chegar logo no templo. Agora que eu cheguei no templo, eu cheguei no templo e falei, caralho, meu irmão, agora eu também vou sair escrotizando. O primeiro CD do Final Fantasy VII é muito maneiro. É muito... O Cloud dá uma de Shinji e fica um saco. Eu não sei. O CD é uma bosta, né? Eu não sei. Eu acho que não é culpa do Cloud. É porque quando você sai de Midgar fica um saco mesmo. Mas não, enfim. O Cloud de Midgar é até legal, mas. É, quando sai de Midgar é legal. O Cloud fica todo cheio de. Experimenta a tua pré-namorada morrer pra tu ver como é que tu fica, ou seu palhaço. Seu insensível. Ela tem a outra bem mais gostosa querendo dar pra você. Hã? Tem uma outra bem mais gostosa que ela te dá, muito melhor. Cara, não, mas coração não escolhe, não, meu filho. Coração não escolhe. Caraca, Daigo! Seu romântico desse coração não escolhe, mas o peru escolhe. Não. O peru escolhe, mas te fode. Pensar com a cabeça de baixo não estraga. Guardem este momento. Ô, Bosch, depois você faz um clipe pra mim, O Coração Não Escolhe, do Daigo. Vou guardar aqui. Pra ser uma vinheta. Fazer uma vinheta, botar Liberty Fatale e o Daigo falando O Coração Não Escolhe. Não. Você vai escolher uma música melhor, então. É sobre O Coração Não Escolher, o Daigo. Então a gente vai pegar uma música romântica. Pode ser a ópera do Final Fantasy VI. A ópera do Final Fantasy VI, então. Pode ser? Maria e Draco. Tá melhor. Final Fantasy VI? A Área de Maria. Tá melhor. A Área de Maria. Ou pode ser aquela, o Black Sheep lá do Final Fantasy III, eu acho. Glória Maria. Glória Maria. Eu acho que falamos de tudo. Um abraço e até semana que vem, acho que tá bom. Um abraço, até semana que vem. E voltamos na próxima semana com o episódio 265 deste maravilhoso hebdomadário O Eu Gosto de Jogos, aqui no baixofrentesoco.com. Eu gostaria aqui de dizer, o Jogabilidade é um site fenomenal. Você pode apadrinhá-los em padrim.jogabilidade e no Patreon do Jogabilidade. O Jogabilidade não é uma bosta, não foi isso que o Senhor Eternidade quis dizer, tá? Mas sabe qual é melhor? Mentira, foi exatamente isso que eu quis dizer. Tá babaca. Usar a buzeta faz umas paradas de edição deles lá e por isso que é foda. E o Zabuzeta é foda. O Zabuzeta trabalha pro pessoal do Guilherme de Lopes também, lá do podcast. O Zabuzeta é um lindo. O Zabuzeta é maravilhoso. Não conheço pessoalmente, desde me conhece. Já transou com ele. Não faço ideia de quem. Tá dando mole. Gravou contigo podcast. Já gravou podcast contigo, caralho. Você é babaca, Daigo. Não tem que lembrar de todo mundo, não. Não tem que lembrar de todo mundo, não. É do Sentai você lembra. Claro. Você é fraco, falta quando empatia. Quando estava em Curitiba, a Zabuzeta me mostrou o que é amor. É, né? Isso. Jogou jogo de tabuleiro com você? Me deu pra passear, jogou jogo de tabuleiro. Que ele já sabia as regras, né? Sim, óbvio. Tipo no dobrado. Aí, pô, vamos jogar esse jogo, cara. Mas bora jogar Bang! Caraca, Bang é muito maneiro, cara. Então vamos jogar todas as regras. Aí, Bang até hoje é um dos meus jogos favoritos, mas a primeira vez que eu joguei Bang, eu odiei aquele jogo. Eu achei aquele pior jogo do mundo, porque ninguém sabe. Mas é aquele de Kafka que você tem. Aquele de Kafka, é aquele que a caixa do jogo é uma bala gigante. Não, tem essa edição. Tem essa edição. Esse jogo é maravilhoso. É divertido do que. É, não é. Balanceamento nível Capcom. Mas o meu favorito mesmo agora é o Ku. Que é isso? O Ku. Ah, porra, eu você não. Eu gosto muito de Ku. Joguei eu, Disney-Bigo e o Best Spinter. Quando tinha que dar o Ku, era o melhor momento do jogo. Tá, porra, certo. Falar, eu vou dar um golpe aqui em você, o Kup, porque eu juntei sete. Sete breguetinhos aqui. E a gente jogou a versão brasileira, que tem skin de do Capitão Nascimento. Caralho. Várias... skin? É, tem skin. É, tradicional, presunto e queijo. Galera, boa noite. Abraço, até semana que vem. Boa noite. Das quais ele gosta. E, no fim caralho, das contas... Caralho, que susto! Porra. Que caralho? Foi o gato? Foi o gato? Foi o gato, com certeza foi o gato. Caralho, viado! Eu fui coçar a cabeça e o meu... Aí, desculpa por interromper mais uma vez. Mas eu fui coçar a cabeça e o meu headphone tá naquele estado decrépito de ficar caindo o pedaço dele. Ah, aí começou a cair coisa preta em cima de você. Caralho, e você ficou bolado. Eu pensei que era um tufo do meu cabelo no meu couro. Fudeu! Fudeu! Aí eu olhei que não era. Eu, caralho, eu quase me mijei. Sabe quando você alivia daquela tensão sinistra? Caralho, vai tomar o dobro de finasterida amanhã. Vamos embora, vamos começar a acabar. Parabéns. Vai comprar pílula azul pra balancear.